mais? Tem sim. É, tem a nidorina. O chifre da nidorina cresce lentamente. Por isso, ela prefere usar seus dentes afiados e garras pontudas durante as lutas. Mesmo ganhando bastante experiência, não consegue evoluir para seu próximo estágio. Isso só ocorre quando ela entra em contato com uma pedra da lua.